Regente dos mundos, sublime divindade, o céu é tua coroa, teus olhos o sol e a lua, maestro do amor, por tua graça plenificas os corações. Vitória a ti, pleno de glória, vós sois a origem do loto cósmico, Senhor Supremo de todas as essências. Vitória a ti.